Eu sei que o choro pode até durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. As lágrimas que hoje caem do meu rosto, Deus vai enxugar com suas mãos de amor. A dor não é pra sempre, o sofrimento vai passar. Jesus é a esperança, é a certeza de vitória no altar. A dor não é pra sempre, o deserto tem fim. A promessa de Deus permanece. Ele cuida de mim. Me faz desanimar. Eu me lembro que em Cristo posso descansar. Ele é refúgio, fortaleza, meu abrigo. Nunca me deixou, está sempre comigo. A dor não é pra sempre, o sofrimento vai passar. Jesus é a esperança, é a certeza de vitória no altar. A dor não é pra sempre, o deserto. Promessa de Deus permanece, Ele cuida de mim. Quando fez é de mim. Quando o peso da vida me faz desanimar, eu me lembro que em Cristo posso descansar. Ele é refúgio, fortaleza, meu abrigo. Nunca me deixou, está sempre comigo. A dor não é pra sempre, o sofrimento vai passar. Jesus é a esperança, é a certeza de vitória no altar. A dor não é pra sempre, o deserto tem fim. Maior é o Deus que habita em meu ser. Sei que um milagre vai acontecer. Meu amanhã será melhor que hoje. Eu vou viver. A dor não é pra sempre, o sofrimento vai passar. Jesus é a esperança, é certeza de vitória no altar. A dor não é pra sempre, o deserto tem fim. A promessa de Deus permanece. Ele cuida de mim. A promessa de Deus permanece.